8 horas e 7 minutos, nós vamos a um intervalo e na sequência a gente volta. Transmitindo informações. No Dial do Rádio, no Rio Marconi, na internet. A frequência que faz parte da sua vida, da vida dos 40. YK 557, 1080, Rádio Difusora, usando comunicação da cidade de Paranai, no estado de São Paulo. Difusora, proposta de fazer hoje e sempre, um rádio moderno, para o ouvinte que emite a informação exata. A rádio é a sua cara. 1080, fatiada congelada a granel, quilo 15,90. 7,10 para 9 de agosto, sem juros. Use máscara e respeite o distanciamento social. Carnes São João. Há décadas servindo você de Barabás e região, com o melhor no comércio e prestadores de serviços em carnes, bucos, condutores e bobinas galvanizadas. Lógico, com os melhores profissionais altamente qualificados. Carnes São João. Rapidez no atendimento e facilidades no pagamento. Em até 12 vezes no cartão. Orçamento sem compromisso. Preços especiais para carneiros. Proteja seu lar com lanças de segurança, protetoras de muros. Galias São João, Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, 276. Em frente ao condomínio Vilas Espanholas, 3761-8131. Neste mês dos namorados, o presente do seu amor está aqui, na Óticas Carol. Promoção está perfeito. Na compra de seus óculos, você ganha 30% de desconto na segunda peça, para presentear a pessoa magra. Com diversas opções de marcas e modelos, para você escolher a que mais combina com o seu amor. Vem para a Óticas Carol. Enxergar o amor muda tudo. No centro de Santa Bárbara. Provisando eleições, transmitindo informações. No Dial do Rádio, no Rio Marconi, na internet. A frequência que faz parte da sua vida, da vida dos 40. YK 557, 1080, Rádio Difusora, usando comunicação da cidade de Paranai, no estado de São Paulo. Difusora, proposta de fazer hoje e sempre, um rádio moderno, para o ouvinte que emite a informação exata. A Prefeitura de Paranai, por meio da Secretaria de Saúde e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, alerta a população para evitar a propagação do coronavírus. Use máscara sempre que sair de casa. Lave suas mãos com frequência e usando sabão e água. Também utilize gel de álcool em 60%. Mantenha a distância segura de qualquer coisa. Não toque na boca, no nariz ou na boca. Não saia se você se sentir indisposto. Se tiver febre, toque e dificuldade para respirar, procure assistência médica ligando para o Sistema Covid 3761-9046. Atenção! Ao realizar atividades físicas ao ar livre, é necessário o uso de máscara. Usar máscara é um ato de cidadania. Prefeitura Municipal da Essência Turística de Paranai. segunda batatinha de impacto no turbão. A empresa garante um saudável ambiente de trabalho, proporcionando desenvolvimento de ensino e crescimento de qualidade de vida aos colaboradores e familiares. Compartilhar suas conquistas e realizações e promover o bem-estar das pessoas através do atendimento às necessidades básicas de diversos segmentos é o compromisso da Usina com a comunidade. Usina Batatai, ação para uma vida melhor. Água é saúde, e água gelada e purificada é melhor ainda. Para isso, conte com os serviços profissionais da Senhora Água Purificadores. Vendas e assistência técnica especializada de purificadores Soft Everest. Troca de filtros de todas as marcas. Eles também refil com ação antimicrobiana e pH alcalino. Doutor Alberto Gaspar Gomes, 1013, bairro Santo Antônio. Atendemos de segunda a sexta das 9 às 18 horas até o sábado, das 9 às 13 horas. Nosso telefone. Precisamos reciclar bastante, né? Aproveitando o que nós já temos, os experientes que nós temos, que trabalham com responsabilidade, e que são muitos, mas ainda precisa de uma reciclagem melhor, para melhorar cada vez mais a questão. O tanto policial, civil, militar e guarda municipal não pode ser arrogante, com um espírito vingativo, que aí não vai funcionar, né? Ele vai ser mais um estorvo para aqueles que estão mais preparados para executar o cargo no dia a dia. Mas a gente tem, graças a Deus, em Batatais, né, uma guarda boa, temos os policiais militares e a Polícia Civil também trabalhando com muito carinho, com muito amor. Falta muita gente. O governo precisava mandar mais policiais para Batatais, tanto Polícia Civil, militar, e aumentar até a nossa guarda, porque nós estamos num cruzamento de duas grandes rodovias. É a Otinarante e a Cândido Portinari. E nessa situação, sempre atrai bandidos para a cidade. E Batatais é uma das maiores cidades aqui da região metropolitana de Ribeirão Preto. Deveria ser Batatais a cidade metropolitana, né? Porque Ribeirão Preto só dá o nome, mas o que fez para a região nesses anos todos? Precisava fazer um levantamento e passar para nós. Porque o que a gente sabe, na verdade, não tem um trabalho, né, dessa região aqui, que foi criado pela região metropolitana de Ribeirão Preto. Certo? Então nós precisamos disso. Olha, quero mandar aqui um abraço para a Andréia do Castelo, que ela trabalha na Recursos Humanos, uma empresa aqui do Parque Industrial de Batatais, e está sempre conosco, ligada e participando também da programação, viu, Fábio? Um abraço, André, e obrigado pela audiência. 8:07, nós vamos a um intervalo e na sequência a gente volta. A rádio é a sua cara.